Em um trabalho do Núcleo de Inteligência do Grupo de Diligências Especiais, Maicon de Souza Leal, de 26 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas. Nossa equipe esteve na sexta SDP e conversou com o delegado Geraldo Evangelista a respeito do assunto. O delegado Geraldo Evangelista, que é adjunto da sexta SDP, acompanhou na manhã de hoje o caso de um flagrante de tráfico de drogas, mas bem mais elaborado que simplesmente uma abordagem, né, doutor? Com certeza, esse flagrante foi em decorrência de atos de investigação que já haviam sido levados a cabo pelo GDE aqui de Foz do Iguaçu. E na manhã de hoje foi feita uma campana em frente à residência desse indivíduo, aguardado o momento em que o mesmo saísse de casa para proceder a uma abordagem, dado que esse indivíduo estaria levando o entorpecente da sua residência até um canteiro de obras da UNILA. Na realidade, durante a abordagem, foi localizado, sim, esse entorpecente no interior do veículo conduzido pelo cidadão, o qual recaía a denúncia, e dado a quantidade de maconha e de cocaína presentes naquele veículo, ele foi trazido à delegacia, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Juntamente com ele, no carro haviam o seu irmão e mais um outro conhecido, que também iriam trabalhar naquelas obras, mas com eles nada foi encontrado de ilícito. Então, eles foram ouvidos no inquérito policial e liberados, restando tão somente a pessoa de Marcos, autuada em flagrante. Doutor, como que funcionava esse esquema para a gente entender? Porque a quantidade é pequena de drogas, tanto de cocaína quanto de maconha. Mas o esquema era bem elaborado e tinha o destino certo. Sim, um esquema bem elaborado. Na realidade, através de informações do setor de investigação, esse indivíduo, ele levava o entorpecente até aquele canteiro de obras, em pequenas quantidades, para não dar a impressão de que seria traficante, e que, posteriormente, esse entorpecente seria, inclusive, repassado a presos do regime semiaberto, e esses presos, por sua vez, os levariam até o interior dos estabelecimentos prisionais aqui em Foz do Iguaçu. Então, são informações que foram colhidas ao longo do tempo e, na manhã de hoje, após essa abordagem, foi evidenciado essa pessoa transportando esse entorpecente. Ou seja, além da droga, o veículo também é apreendido e o cidadão preso. E ele já tem passagens, né, doutor? A vida dele é um pouquinho mais complicada do que o rosto de inocência que ele quer aparentar. Realmente, esse indivíduo já vinha sendo investigado, inclusive no ano de 2013 ele foi preso em flagrante por duas vezes, uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por tráfico de drogas no mesmo ano. Então isso corrobora ainda mais a informação constante da denúncia. Já tem uma vida criminal com passagens nos meios policiais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, o que fez com que aqueles policiais procedessem a essa campana e dessem o bote na manhã de hoje. Informações importantes que chegaram de forma anônima. Sim, informações importantes que chegaram de forma anônima, através de dados colhidos, e isso demonstra, sim, a colaboração da sociedade, da população num todo, que quer esse serviço de segurança pública sendo, de fato, efetivado com mais firmeza e rigor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Certo, e o sagrado direito do contraditório foi dado. O rapaz dá sua versão dos fatos agora aqui na sexta SDP. Maicon, a equipe do GDE hoje pela manhã encontrou drogas dentro do seu carro no pátio de obras da UNILA. O que você tem a dizer a respeito disso? Não, eu tava descendo para trabalhar e daí a GDE catou nós lá. Daí tava eu, meu irmão e mais outro piazão. O que que aconteceu? Como que eles acharam essa droga no seu carro? Tava no porta-mala, jogado assim no porta-mala. Alguém deve ter implantado e daí arrumou para mim. Já é a segunda vez que isso acontece com você? Dois meses atrás eu fui preso com a mesma coisa, jogar droga no banco de trás, alguém tá tentando ferrar comigo aí, tá feio. Você é usuário? Não, senhor, não uso nada. Você vende? Não, nunca, eu moro 25 anos lá no mesmo lugar, todo mundo me conhece, pode puxar lá, eu sou casado e trabalho, não preciso de mexer com isso aí não. Você acha que tem alguém que pode estar tentando te prejudicar então? Com certeza, né? Senão não estava aqui. Apesar de toda a história bem elaborada, o nosso querido entrevistado vai amargar de 5 a 15 anos de prisão. O advogado diz que vai levar o processo ao judiciário, a delegacia tem os seus trâmites, mas o fato é que ele deverá responder por tráfico de drogas. Como já disse, de 5 a 15 anos de reclusão. Como é reincidente, tem outras passagens, a vida dele está um pouco mais complicada do que a aparente tranquilidade. É lamentável, mas são fatos da vida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.